Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, o disco do dia de hoje traz Cláudio Jorge, o saudoso Luiz Carlos da Vila, com seu álbum Matrizes. O Daqui, o Dali e o De Lá, de Serginho Meretti e Bira da Vila, abre o álbum. É preciso mexer, misturar, o daqui, o dali e o de lá. Pois o nosso tempero tem samba, tem shot, tem frevo, embolada, bala de jeixá. É só botar pra tocar, que o povo vai curtir. A galera vai gostar, nossa gente é isso aí. Vai, vai, vai. Vai no embalo do maracatu, vaquejada, jongo, caxangu, carimbó, sertanejo, merengue, lambada, forró, pé de serra, coco, boi, bumbá, chachado, calango, reisado e axé. Toca aí que a gente diz no pé. Toca aí que a gente diz no pé. Matrizes foi lançado em final de 2005 e pretende celebrar as matrizes africanas da cultura brasileira. Essa África tão ocultada, esquecida. Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser. Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé. Onde eu cheguei tá chegado, se agrade se quiser. Onde eu cheguei tá chegado, se não gosta de mim, dê no pé. Tô de camisa molhada, samba que eu entro é fogo, invado a madrugada. Tô de camisa molhada. Samba, ritmo e gênero brasileiro mais conhecido, é uma síntese que contém em si vários outros ritmos, como diz Cláudio Jorge no encarte do disco. Vale conferir em Camisa Molhada, um samba de roda do grande compositor baiano Riachão. Se é malandro, não corra, fique pra topar a parada. Onde eu cheguei está chegando. Africanas, salve as nossas matrizes! Das origens, Partido Alto, de Luiz Carlos da Vila, é mais uma faceta desse ritmo nacional que é o samba. O samba que desde a origem é arte, das coisas boas da vida é parte. O samba, o samba que desde a origem. Antiga senzala, um canto entoava e batia na mão pra aliviar a tensão. O negro plantava lavoura e as raízes profundas de uma canção. Morre a planta, o samba não, o samba. O samba que desde a origem é arte, das coisas boas da vida é. De onde vem o samba? Esta é uma catira do compositor Pádua. De onde vem esse samba que chegou sem avisar? Vem da boca da noite que o menino trouxe para clarear. De onde vem esse samba que chegou sem avisar? Vem da boca da noite que o menino trouxe para clarear. Vem trazer alegria ao povo tristonho que está no terreiro. Não é mito de circo, não chega imitando o que vem do estrangeiro. Canta a língua do povo que não tem vergonha de ser brasileiro. Quem pode dar dinheiro? Quem pode dar dinheiro? Quem não pode sacode da mesma maneira sem ter que pagar. Bate com de parente trazendo alegria para clarear. Singrando os mares bravios, samba enredo da Unidos de Vila Isabel, de autoria de Agrião, Jonas, Luiz Carlos da Vila e Cláudio Jorge. Oh, louco, senhor dos disco do dia de hoje trouxe Matrizes, de Cláudio Jorge e do saudoso Luiz Carlos da Vila. É um lançamento do selo Rádio Mac. Maiores informações no site da rádio, www.radiomac.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Bom fim de semana e até segunda-feira com mais um disco do dia.